vulcão ativo, ebulição no raciocínio. Prepare-se pro extermínio do pensamento negativo. Um som do espírito é só o que eu preciso, estragando o prazer dos nossos inimigos. Provérbio X, provérbio X, ainda vivo, matemática de sangue que já aprendi. Quem calculou o valor de Cristo sabe o valor de X. Mais poderoso pra salvar a sua vida, irmão, mais do que a automática de repetição. Não negocio o Senhor por nada desse mundo. Quem não tem medo de perder Jesus já perdeu tudo. Mas se por amar a Cristo alguém perder a vida, acabou de encontrar aquilo que queria. Não são apenas palavras, mas sabedoria, sua garantia, espírito e vida. O comédia só ouve, o sábio pratica. Não despreza a correção do autor da vida. Você pensou no que eu disse, ele é o autor da vida. Você pensou no que eu disse, ouve e pratica. Cê é tipo aquele que edifica a casa sobre a rocha. O rio, a correnteza vem, mas ela suporta. O poder da tempestade intensa não lhe toca. Mas é claro que o comédia nunca se importa. Entre as fezes e um banquete ele come a bosta. Amam muito mais as trevas do que a luz. O calibre não tem nem terá mais poder que Jesus. Pedra que os construtores ignoraram, veio para o que eram seus, mas eles rejeitaram. A graça que era para todos eles recusaram. É um infeliz jogando fora o bilhete premiado. O bilhete premiado. Cê é tipo aquele que edifica a casa sobre areia, que não pode resistir à mais fraca correnteza. Grande ruína de quem ouve a palavra de Deus e não pratica. Grande ruína de quem ouve e não pratica, de quem não confia. Confia no dinheiro, mas não confia em Deus. Confia no chegado, mas não confia em Deus. Confia muito mais no rap do que em Deus. Confia muito mais na Glock do que em Deus. Confia mais em qualquer coisa do que em Deus. Quem construiu sobre a areia sempre pereceu. A presa que escapou da fera, quem o protegeu? Lugar remoto aquela planta nunca conheceu. O presidente mesmo assim a chuva desceu. Os lírios não têm uma Glock, mas estão vestidos. Nem Salomão em sua glória se vestiu tão lindo. Os pássaros não têm desconto, mas se alimentaram. O segredo é poderoso, eles confiaram. Eles esperaram e acreditaram. Aqueles que têm fé em Cristo sempre serão salvos. Aqueles que têm fé em Cristo sempre serão salvos. Aos que pediram a Deus por mim, meus agradecimentos. Aos que queriam me ver prostrado, eu só lamento. Vai sem medo, vai sem medo. Quando o bicho tá pegando, quem é cristão não foge. Vai sem medo, vai sem medo. Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacode. Vai sem medo, vai sem medo. Quando o bicho tá pegando, quem é cristão não foge. Vai sem medo, vai sem medo. Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacode. Danos, perdas, prejuízos, instinto assassino, destino sombrio, refém da insônia. Já tem 3 noites. Senti a vida murchando como as flores. Tão lento, tão cinza, indefinível. O frio fatal, o sorriso maldito, o vestígio do ódio. Um quarto vazio, tá perto demais do imprevisível. Cancela o pedido, depois eu explico. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito. A noite bem mais escura que a consciência de Judas. São poucas respostas e muitas perguntas. Mais perigoso que um beijo, o plano quase perfeito. O predador sanguinário, o poeta inspirado. Feijão e arroz em um prato, momento tão aguardado. Me responde chegado, o que custa mais caro? A bala perdida ou a fala perdida? Na guerra dos conselhos, tantas e tantas vítimas. Você pode ser o esperto dos espertos, o certo dos certos, o perfeito predileto de Vossa Excelência. Eu aqui nem chego perto, nem me atrevo a tentar. com certeza deixo quieto. Se minha vida é um livro aberto, se o papo aqui é reto, Golias sentiu o gosto do poder secreto que faz o fraco vencer o pesadelo do incrédulo. Deus pra alguns é uma luz, pra outros um mistério. Mentiras, verdades são tão parecidas, sempre os mesmos problemas. Memórias antigas, a descoberta macabra, o melhor pro final. Espera boas notícias mesmo sem ter um final. A fé cega, faca molada, o inferno todo contra mim, aí não pega nada. Pode até achar piada, mas eu levo a sério. Deus pra alguns é uma luz, pra outros um mistério. Pra outros um mistério. Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quando o bicho tá pegando, quem é cristão não foge! Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacode! Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quando o bicho tá pegando, quem é cristão não foge! Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacode!